A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Bem-vindo a mais uma emissão da Jukebox, a penúltima desta semana. Hoje o GNR vão iniciar com Portugal na CEE e seguem-se dois êxitos de um programa lendário da rádio em Portugal, o Quando o Telefone Toca. Lembra-se, temos China Eastern com 9 to 5 e na Jukebox Love, Lover Why do Century. Take the morning train.

Completa mais uma jukebox. Esta música dispensa apresentações. Century, Lover Why, para trás China Eastern 9 to 5. Um horáriozinho simpático. E o início da nossa rubrica de hoje com a música portuguesa GNR Portugal na CEE. São muitas as recordações, nós gostamos de trazê-las. Aqui a este espaço na sua rádio antenaweb.info. Não perca diariamente.